Itália deixa mortos. Deixa mortos. Campo de batalha é dos mais fortes. E olha, numa planta só há sangue. Em cheiro desta raiva e do enxofre. Mulheres que molham com o pranto. O leito dos heróis, dos filhos delas. A nuvem preta envolve, apaga os sonhos. O dia virou noite, o chão deserto. No respiro deste vento, é a tua voz que me assalta. E a lembrança de um tempo que é passado. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Batalha deixa mortos. Deixa mortos. Campo de batalha é dos mais fortes. Os corpos lacerados na poeira. Se deixam os feridos, pouco importa. Enterro tantas cruzes, todas brancas. Monte de medalhas e bate palmas. É sempre o inimigo o culpado. Quem ganha é quem escreve nossa história. No respiro deste vento, é a tua voz que me assalta. E a lembrança de um tempo que é passado. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Cresciam sempre lindas flores. Lindas flores. Na praça que brincavam as crianças. Falavam de mulheres e do que colhiam. Depois jogaram bombas inteligentes. No respiro deste vento, é a tua voz que me assalta. É a lembrança de um tempo que é passado. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não. Não, minha filha, não chore, não.